cultura meio estante. Os de verdade são poucos, na sua vitória todo mundo é seu amigo, na sua derrota todos somem. Tem muito lobo com pele de cordeiro que diz ser cria, ser seu humano. Mas é tudo que você tem, pros trai dá um grande abraço e avisa que vencemos. Boa gente. Quem não confia é um traíra. Mas mexer com a minha tropa é tipo ser um suicida. O mano chamou de filho e só cuidou da própria firma. Se apropriou da cultura pra acabar com a nossa vida. Neguinho, você flopou porque tu me abandonou. Na próxima eu não vou deixar o amor falar alto. Vira as costas pra quem era seus amigos de verdade. E se não fosse Luan, eu tinha me suicidado. Agora você vê rico e tu vive de aparência. Mas se depender de mim, você continua frustrado. Confesso que muitas vezes a compaixão fala baixo. É vontade de ir, sempre tá falando mais alto. Salve pro DG, meu mano, PLZ. Poucos manos nessa vida tu encontra de verdade. Eu me importo com dinheiro, não ligo pra vaidade. Falo contigo por pena, você é um verme covarde. Vários traidores, vários inimigos. Que te beija e te abraça, fala que é teu amigo. Mas levantei a cabeça, ele não cola mais comigo. Sua atitude na pista não tá passando batido. Vários traidores, vários inimigos. Que te beija e te abraça, fala que é teu amigo. Mas levanto a cabeça, ele não anda mais comigo. Sua atitude na pista não tá passando batido. Não posso acabar como o Dalés, com uma bala no peito por causa de invejoso. Eu me alimento de música, batida até o osso. Minha bique cospe fogo, beijo caneta de ouro. Lágrimas de ódio e sangue, o eco do túnel vazio. Turbilhões de emoções que me deixaram pensativo. Tipo talento é creator, nunca vou ser entendido. Quantas vezes eu me perdi dentro do meu próprio vício. Vários amigos nessa vida eu vi partir. Quantos inocentes perderão a liberdade. Salve pro meu pai, você é uma eterna saudade. Confio em ninguém, mas sei todos que é de verdade. Nada pode te parar. Nada pode te parar. Nada pode me parar. Nada vai me parar. Vários inimigos que te beijam e te abraçam. Fala que é teu amigo. Mas levantei a cabeça, ele não cola mais comigo. Sua atitude na pista não tá passando batido. Vários traidores, vários inimigos. Que te beijam e te abraçam. Fala que é teu amigo. Mas levanto a cabeça, ele não anda mais comigo. Sua atitude na pista não tá passando batido.